molejo na cestada. Vamos que vamos! Carro lavado, cabelo arrumado, tô pronto pra começar os trabalhos. Comendo água no barzinho da esquina, hoje a gela é a minha vitamina. E quem quase me matou de saudade, eu vou matar de raiva. É dia de piripaque de ex, vem em mim sexta-feira sua linda, eu vou te usar outra vez. Hoje é dia de sextada, sextada, sair com putadinha, amanhecer na cachorrada. Sextada, sextada, hoje é cama redonda em vez de cama quadrada. Sextada, sextada, sair com putadinha, amanhecer na cachorrada. Sextada, sextada, hoje é cama redonda em vez de cama quadrada. Montagem. Se divertindo ao som do Quintessência. É Quintessência e molejão na cesta. Assim tá bom demais. Carro lavado, cabelo arrumado, tô pronto pra começar os trabalhos. Comendo água no barzinho da esquina, hoje a gela é a minha vitamina. E quem quase me matou de saudade, eu vou matar de raiva. É dia de piripaque de ex, vem em mim sexta-feira, sua linda, eu vou te usar outra vez. Hoje é dia de sextada, sextada, sair com portadinha, amanhecer na cachorrada. Sextada, sextada, hoje é cama redonda em vez de cama quadrada. Sextada, sextada, sair com portadinha, amanhecer na cachorrada. Sextada, sextada, hoje é cama redonda em vez de cama quadrada. Sextada, sextada, é hoje que eu mato alguém de raiva. Sair com portadinha, amanhecer na cachorrada. Sextada, sextada, hoje é cama redonda cama quadrada. Sextada, sextada, sair com botadinha, amanhecer na cachorrada. Sextada, sextada, hoje é cama redonda em vez de cama quadrada. Obrigado, galera do Quintessência, por essa oportunidade de cantar com vocês. Ih, meu parceiro, hoje é dia de piripaque de ex.